56. 340 autorizado, decola da 10, primeira curva à direita, saída arbor, transição elefa e após rota do plano. 119.8 é o controle, 5556 é o transponder, 3859. 3859, procedimento correto, arbor pronto para posicionamento. Arportal 3859. Salvador, bom dia, aqui é o Azul Alfa Yankee Victor. O Alfa Yankee Victor, chame o solo, em 1219. Chamaré, obrigado. Nada. Seguro Salvador, muito bom dia, o TAN 3733, informação no Quebec. TAN 3733, São Paulo, 360 autorizado, via UPZulu 16. Após Bravo de Azul, após VCT Trivia, após conforme rota. Decola da 10, primeira curva direita, saída da EL, Leda após Bridge, controle 1, 19.8, acione 5573. 10360 foi autorizado para São Paulo, via Upper Zulu 16, BHZ, após VCT Trivia. Decolando da 10, com curva direita, da EL, Leda, Bridge. 19.8 no controle, 5573 no transponder, é o TAN 3733 no 01. 3733, cotejamento correto, postando para posicionamento. Caramba, TAN 3733. Salve Salvador, Azul, Alfa, Yankee Victor. Prossiga. Muito bom dia, o Alfa Yankee Victor no pad 3, pede autorização de reboque para o pad principal, posição de número 13, está urgente. Está autorizado, reporte para ingresso no pátio principal, Alfa Yankee Victor. Alfa Yankee Victor reportará, obrigado. Para o tanto M6729, estamos com 175 a bordo, autonomia de 3 horas e 50, alterna galera. Web 6729, autorizado táxi via Índia e Alfa, no ponto esperador 10, chame torre, 1, 18.95, QNH 1015, boa viagem. 10 no ciclo no ajuste, destaque de Índia Alfa, ponte zero 18956729. Né, 6332, chamou a torre? Afirmativo. Ok, hoje não é 6332. Informo pista molhada devido à chuva recente. O senhor já avistou o campo? Afirmativo. Ok, ciente. O tráfego avistado agora. O ajuste agora é 1015. Pouso autorizado no 10. O vento 90 graus 89. Oxenã 6332. Ok, tá o pouso autorizado, 6332. Na interseção chame torre 1895. Brasília, autorizado 380, via UPZulu 17, decola da 10, primeira curva à direita, saída arbor, após elefa, controle 1, 19.8, acione 5552. Autorizado Brasília 380, 17, decola 10, direita, agora elefa, controle 1, 19.8, acione novamente, transponder. Procedimento correto, forte plano para posicionamento. Após o pouso do chaneiro, a linha bateu no 06729. Só confirme o vento, doutor, por favor. É 90 graus com 99. Obrigado. Torre ao Mike Eco Kilo? Mike Eco Kilo, prossiga. Ok, nós estamos aqui realizando um 360 sobre o mar, entre Pituaçu e Itapuã, aguardando o traço de aproximação para ingresso no circuito da 197. Ciente, o Mike Eco Kilo, o senhor já avista a linha do litoral, confirme? Não, afirmativo, estou aqui totalmente visual aqui na linha do litoral. É que há uma precipitação entre Itapuã e a linha do Pituaçu. Ok, então a princípio mantenha-se em condições visuais. Se o senhor tiver condições de manter a linha do litoral e reportar no Través Sul da torre, as condições aqui estão bem melhores. Não chove no momento na vertical do campo. Creio que aqui na região das praias do Flamengo aqui não chove, ok? Devido ao nosso alcance aqui visual. Se tiver condições, reporte no Través Sul do campo, Mike Aquilo. Sempre mantendo a linha do litoral. Ok, o Mike Aquilo tem condições de manter a linha do litoral agora. O 6332 é o Xaner, no solo 36, solo 1219. 319. O Web 6729, complete o alinhamento após em livre a decolagem do 10. 90 graus com 099. A linha decola na 10 Web 6729. O Mike Eco Kilo, para informação, temos um Boeing da Gol a 9 milhas da cabeceira 10 e um 737-800 da Web iniciando a decolagem da 10. Reporte no Través Sul do campo. Mike Eco Kilo. Boeing 7-0, o Fábio 8770, mantenha a posição, informa o Boeing da Webjet decolando da 10. Vista visual, confirme o sinal segundo. Se o senhor tiver condições de recuar um pouco e decolar com a proa norte, o senhor será autorizado a apoiar a decolagem do Web. Caso o contrário, vai ter que aguardar um pouso de um Boeing da Gol. Gente, vamos aguardar, vou decolar a partir da pista. Gente. 03, agilizando. Alfa Yankee Victor, gente, obrigado. Solo Salvador, tá 3859, gate 8, puxa acionamento. O gate 8 vai aguardar para o pushback do 3859. Aguardo, 3859. O Kilo. Web 6729, decolado ao 37, chame o controle em 199, decimal 8. 1998. Ingressando 09, estaria em puxa após táxi 3859. 3859. Direita, um helicóptero, mantendo 500 pés na linha do litoral, não interfere no pouso. O senhor tem o pouso autorizado na 10. O vento é de proa com 8 nós. É igual 982. Ok, aqui, Vitor. Obrigado. Mike Eco Kilo, avista o farol de Itapuã? Afirmativo, tá na vertical 510. Tem condições de manter a vertical da Avenida Dorival Caymmi e prosseguir aqui para uma base, para a 17? Desculpe, a Dorival Caymmi, qual que é? Ok, o senhor não conhece, né, a avenida? Não conheço o nome, né? Não pelo nome. Okay, então corre agora à esquerda, o senhor vai fazer o circuito não padrão da pista 17, corre à esquerda. Está autorizado o cruzamento da final da 10, não há tráfego a reportar. E chame na base da 17, Mike Eco Kilo. Mike Eco Kilo, comando à esquerda. Está observando o tráfego na final. Batido, tráfego já prestes a tocar a pista 10, não interfere mais. Reporte na final da 17, Mike Eco Kilo. Mike Eco Kilo reportará. O FAB 8770. Após o banho da Gol, alinhar e manter a 10. 63, no 2, no 10, está livre após táxi. 359 na escuta? Na escuta, prossiga. Confirma se já iniciou o táxi? O pushback? Iniciou agora, 3859. Ciente, após táxi. Vai repassar. O Mike Eco Kilo avistado, cheque o trem, tem o pouso autorizado, 17, o vento é 90 graus 89. Mike Eco Kilo, trem baixado e checado então de base para final. Gente, tem o pouso autorizado na 17, o vento é 90 graus 89. O Mike Eco Kilo autorizado na 17. FAB 8770, decolagem autorizada, da 10, vento 90 graus com 99. Bridge, controle 119 decimal 8, acione 5572. Autorizado Guarulhos no 360, via Peslu 16, até Bravo Hotel Zulu, pós Trive, via pós, conforme a rota do plano de voo, decola da 10 com curva direita, saída da El, Leda, direto Bridge. Frequência controle 19-8 e 5572 no transponder, Oceano 63 do nosso. 63 do único procedimento correto, resposta plano para posicionamento. Reportará. E 870 fora do solo. Tente, FAB 8770 aos 4-1, curva à esquerda e mantém a linha do litoral chamando. Controle em 119 decimal 8, boiagem. Gente, curva na esquerda, chamando o controle 119-8, grato. Mike Eco Kilo no solo 42, tá livre o táxi para o pátio 4. Solo 3859, tem 182 a bordo, 4 horas e 5 minutos de autonomia, alternando Campinas para o táxi. 359, está autorizado o táxi via pátio principal, Índia e Alfa no ponto esperado 10, chame torre 118 decimal 95, QNH 10115, poderia confirmar autonomia? 4 minutos de autonomia. Ciente, vai observar a nave da Gol ingressando no 05, 3859. Observar o 3859. Comandor, o Tantri. O gate 01 não vai aguardar para o pushback, então 3733. Aguarda. Para o táxi 6312, está com 143, 3 horas e meia até na Natal. Na 6312, vai prosseguir o táxi via Índia e Alfa no ponto esperado 10, vai chamar a torre 118 decimal 95, quem negar 1015, boa viagem. Índia e Alfa 1295, obrigado, até a próxima. Então 3733, curando com a equipe de solo, que após a passagem da aeronave da Oceané, a sua retaguarda ingressando no ponto de espera, está livre, pós-táxi. 3733. Gente, após a aeronave do 8 aéreo, quando a ataque, 3733. Tá, 3304, posição aéreo 304. 3304, vai aguardar número 2 no setor. Bom dia, o Mike Aquino. Na escuta? Tem condições de iniciar o pushback de imediato? Foi o coordenador equipe de solo para iniciar o pushback até a saída do pátio 3, ok? Ok, está até o pátio 3, 3304. Isso, até a saída do pátio 3. Inicia de imediato? Sente. Após a decolagem do TAN, está autorizada a alinhar e manter o 1-0, o Chiné 6312. Após o TAN e manter. Tá 3859, decolado aos 49, chame controle, 199 decimal 8. 983859. Caixa, né? 6312, está autorizada a decolagem. Tá 1-0, o vento é 90 graus com uma 12 de nós. Obrigado, né? 6312. A 312, decolado ao 51, chame o controle em 119, decimal 8. Boa viagem. 198, obrigado. Confirme. Para o táxi está 3304, 134, 4 horas e 50 Campinas. Então 3304 vai prosseguir táxi via Índia Alfa do ponto de espera da 1-0, vai chamar a torre 1895, que é a 1-0 no 5 número 2 para decolagem. Alfa, ponto espera da 1-0, 295, com 1.015, gente, vai seguir o colega, OTAN 3304. Salvador, OTAN 3733, acionou 41 do BLB, tem 3 horas e 50, alterna da Leão para o táxi. 3733, adresado táxi, via Índia e Alfa, no ponto espera da 1-0, chame torre, 1-1895, quem negar 1-0, 1-5, boa viagem. 1-0-1-5, no ponto espera, chama torre, 1-8-1-9, OTAN 3733, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, tá 3733, quanto tá, pronto? 3733, decolagem autorizada da 1-0, o vento é 80 graus, 1-4 nós. Equipe de decolagem da 1-0, o tá 3733. Salvador, Tan 3304, ponto 010, pronto. Tan 3304, alinhar e manter a 10. Ali é manter a 10, 3304. A3733, decolada 56, chame o controle em 19.8, boa viagem. 19.8, obrigado, bom dia. Decolagem autorizada da 10, vento 80 graus, 139. Ficando na 10, 3304. Oi, Salvador, TAN 3896, passou em DCA, baixar travado. TAN 3896, ciente, continue na aproximação. O ajuste agora é 10, 15. Para informação, o vento agora 070 graus com 159, o TAN 3896. Ciente, 3896. Pista 10 livre. Tá autorizado o pouso. Vento 80 graus, 159. Livre pouso 10, 3296. Salvador, chame 63, 1 para push e acionamento na 11. Está livre, reporte táxi 63, 1. Reporte táxi 63, 1. Solo, 3595, fazendo subida para Deus. Felipe, confirme o horário